Assim, já passou o tempo, você sabe eu te quero. Já se foi os dias, mas ainda te espero. Não vou deixar pra lá, eu vou acreditar. Você está sozinha, eu quero te conquistar. No rolê no pátio, eu me lembro com suas amigas. Eu me lembro, as aulas começavam, eu te olhava o ano inteiro. Eu te paquerava, queria o seu beijo. Tudo era lindo, a vida era blue. Tipo as estrelas, o céu azul. Você me dava bola, mas eu vacilei na cena. Minha timidez de moleque era besteira. Agora só preciso de uma oportunidade. Cresci, não sou moleque, tenho muita liberdade. Sei que é difícil, o tempo vai mostrar. Essa é a hora, pode acreditar. Me você de relance, eu vou te procurar. Vou te procurar. Estudamos na escola, como é bom lembrar. Te quero, meu bem. Te quero, meu bem. Eu sou o seu bem. Não tem pra ninguém. Então deixa rolar. Vi você de relance, eu vou te procurar. Vou te procurar. Estudamos na escola, como é bom lembrar. Te quero, meu bem. Te quero, meu bem. Eu sou o seu bem. Sou seu bem. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Então deixa rolar. Dia da formatura vem na mente como um clipe. Ela estava linda, parecia atriz de filme. Eu no mó estica de smoke social. A banda que tocava flashback James Brown. Chamei para dançar, peguei em sua mão. Até ficamos juntos, foi muita emoção. Depois desse dia nunca mais vi a menina. Jamais vou esquecer dela, daquele clima. Ela se mudou, eu a vi de relance. Estava no metrô, foi no instante. Pena que eu não tenho mais o seu telefone. Seria uma surpresa muito emocionante. Se eu encontro a gata, vai ser um final feliz. Encontro no Orkut, peço bis. Convido pra jantar, então demorou. Mais uma vez aquela cena que marcou. Vi você de relance, eu vou te procurar. Vou te procurar. Estudamos na escola, como é bom lembrar. Te quero, meu bem. Te quero, meu bem. Eu sou o seu bem. Sou não tem pra ninguém. Pra ninguém. Então deixa rolar. Vi você de relance, eu vou te procurar. Vou te procurar. Estudamos na escola, como é bom lembrar. Te quero, meu bem. Te quero, meu bem. Eu sou o seu bem. Sou seu bem. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Então deixa rolar. Quero você comigo, vem ser meu amigo. Só se for contigo ilumina o meu sorriso. Quero te conquistar, quero te namorar. Meus versos perdem o brilho se eu não tenho seu olhar. Você faz bem pra mim, então não faz assim. Não finja que eu não existo, isso só faz mal pra mim. A gente fica bem quando vai se conhecendo. Você vai se envolvendo. Conquistar, conquistar, conquistar. Te amar, te amar, te amar. Te beijar, te beijar, te beijar, te beijar. Vi você de relance, eu vou te procurar. Vou te procurar. Estudamos na escola, como é bom lembrar. Te quero, meu bem. Te quero, meu bem. Eu sou o seu bem. Eu sou o seu bem. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Então deixa rolar.